nos sinos a repicar, na igreja escura pela rosácea entra uma tinta quase violácea. É minha noiva que vai casar, leva nos olhos esmaltirioso, castal e as virgens que entornam no ar. É minha noiva que vai casar, mas não sou eu o feliz esposo. Os convidados estão bisonhos, todos com tochas a rodear. É minha noiva que vai casar, que me visita durante os sonhos. O senhor chantre banhado em choro, a minha amada vem de abençoar. Eu vejo tudo do velho coro e todos vão a chorar. Os sinos finos a repicar, na igreja escura pela rosácea entra uma tinta quase violácea. É minha noiva que vai casar, leva nos olhos esmaltirioso, castal e as virgens que entornam no ar. É minha noiva que vai casar, mas não sou eu o feliz esposo. Os convidados estão bisonhos, todos com tochas a rodear. É minha noiva que vai casar, que me visita durante os sonhos. O senhor chantre banhado em choro, a minha amada vem de abençoar. Eu vejo tudo do velho coro e todos vão a chorar.